de você. Eu demorei, mas posso te entender. Tuas palavras foram só pra eu me ligar. Só posso lhe dizer, eu não queria vacilar. A gente às vezes pensa que na vida tudo é passageiro, mas não esquece de um sentimento verdadeiro. No prazer, no olhar, numa aventura qualquer, na sedução, paixão, você mulher. Uma balada no rádio invade a minha mente, coloca sua imagem bem na minha frente. Tudo que eu sei faz parte de você. Eu demorei sim, mas hoje posso te entender. Eu demorei, mas posso te entender. Te entender, te entender. O pensamento maduro de um homem no futuro não deixa de lado boas lembranças do passado. Te quero, baby, você é minha primeira. Aí, minha preta, vem ser minha companheira. Deixa eu falar tudo que tenho vontade. Vem transformar meu sonho em realidade. Só você sabe os segredos da paixão. Por isso minha vida eu entrego em suas mãos. Tudo que sei faz parte de você. Eu demorei, mas posso te entender. Tuas palavras foram só pra eu me ligar. Só posso lhe dizer, eu não queria vacilar. Que na vida tudo é passageiro, mas não esquece de um sentimento verdadeiro. No prazer, no olhar, numa aventura qualquer, na sedução, paixão, você mulher. Uma balada no rádio invade a minha mente, coloca sua imagem bem na minha frente. Tudo que sei faz parte de você. Eu demorei sim, mas hoje posso te entender. Tudo que sei faz parte de você. Eu demorei, mas posso te entender. Tuas palavras foram só pra eu me ligar. Só posso lhe dizer, eu não queria vacilar. Tudo que sei faz parte de você. Eu demorei, mas posso te entender. Tuas palavras foram só pra eu me ligar. Só posso lhe dizer, eu não queria vacilar. Tudo que sei faz parte de você. Eu demorei, mas posso te entender.